que fome, meu bem. Ai, ai, que fome. Ai, ai, que fome de chuleta. Ai, ai, que sede. Ai, ai, que sede. Ai, ai, que sede de churanha. Mas que aranha, meu bem, mas que aranha. Deve ser caranguejeira. Que quer picar, quer picar, quer picar, quer picar. Quer picar a noite inteira. Que quer picar, quer picar, quer picar, quer picar. Quer picar a noite inteira. Mas que aranha, deve ser caranguejeira. Que quer picar, quer picar.